Luz é vida, luz é amor, luz é criação e felicidade, luz é realização e paz. Visualize seu corpo inteiro se tornando pura luz. Uma centelha divina de pura luz. Porque afinal, você é pura luz, pura energia. Raios de intensa luz fluem através de sua alma para todo o universo. Banham em luz todos os seus familiares, amigos e colegas. Todos os seres do universo. Respirando profundamente, você vai sentir todo o amor que está fluindo neste instante dentro de seu ser. Amor que está ao seu redor. Seu corpo se revitaliza e você se torna totalmente consciente de sua natureza divina. Agradeça por tudo que você é, até por seus defeitos e limites. Tudo faz parte do aprendizado. Tudo faz parte de sua existência. Por isso mesmo, aceite suas limitações, pois assim você não só estará superando-as, como também respeitará e amará mais seu próximo. Se os seus pensamentos forem positivos e você educar as palavras, você se tornará semelhante a um sol que aquecerá os que ainda permanecem nas sombras da indiferença. Seja responsável na transmissão dos raios de luz em sua volta e eles retornarão a você com mais e mais intensidade.